Toma! Toma! Toma essa bicada! Bicada é selada. Toma. Mexe com top, que a bicada é selada. Não mexe com top. Sacudiu o Gugimão! Júnior Santorini. Bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada, bicada é selada. Top! Que noite maravilhosa, hein, Gugimar? Estamos aqui, ó! Super Papi Sol. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, joga essa mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Blackout total, Tom. Tem alguém desse time aqui, meu irmão? Tem. Paixandu. E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe na palma da mão. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vai que tá bonito, vai que tá bonito. Blackout. Tem alguém desse time aqui? Tem. Remo. E a galera do Leão, bota a mãozinha pra cima. Galera do Leão, galera do Leão. E dá-lhe a bicada do céu. A fim de se envolver. Uhul! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar. Onde, onde, onde? Na festa do Pop Live que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Super Pop. Na festa do Pop Live que ela gosta de. Isso é pop no gol de mato! Ela chegou na festa, uma ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Vixe Maria, meu povo! Que tira selfie com as amigas, dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Aqui no Pop o bagulho é doido, André! Hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime. É DJ Mel! Já! O DJ Mulher, não parar! Bora endoidar, bora endoidar. Pressão, joga a mão, pressão, joga a mão, pressão, joga a mão. Agora eu quero saber quem nossa bicada. E a gente vai começar a cumprimentar a família Pop, tô! Com muito carinho, maninho! Meu querido amigo branco, empresário branco, tá aqui presente lá de Marituba. Um abraço pra você com muito carinho, maninho! Rodrigo e Roberta, sempre ali no camarote, os nossos padrinhos! Obrigado, Rodrigo, obrigado, Roberta, pela vinda sempre aqui com a gente, viu, maninho? Valeu mesmo de coração! Alô, Pezão! Bora pra cima! Inclusive, maninho, é com muita satisfação que a gente recebe aqui no show do Pop no Goldmar o nosso amigo comunicador Aldri Gonçalves da Rádio 99 FM do Na Onda. Esse é o menino de ouro. A gente recebendo a nossa baladinha também, maninho, tá aqui com a gente. Alô, Pretinho, alô, Top. Tá tudo ok, bora, Jorginho. Super Pop Live. E o meu grande amigo Edu do Amor também tá aqui presente. Fala, Edu! Rogério dos Colchões! O Duduzinho também tá aqui presente. Calma, Duduzinho, tudo tranquilo hoje, né, meu irmão? Um abraço pra você com carinho! Alô, bola da GDK e nós! O G. Lopes, a Carolzinha também tá no circuito. E aí, Cássio? Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. E quem tá de rock, e quem tá de rock, joga você pra cima, vai, joga pra cima, vai, joga pra cima, vai. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Bora, doidinho, sacudinho. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. E eu gostaria de chamar os garçons aqui. Tá voltando cerveja aqui no Ninho do Águia. Alô, os garçons, os garçonete. Gente, Jorge. Alá, Jorginho. Rapaz, depois de um longo tempo, olha quem te recebe aqui do ladinho, maninho. Fábio Barão, tá aqui presente. Tá de volta. Tá de amor novo. Toma bicada do águia. Abusada da onda da flautinha. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Um whisky, Red, arreia, arreia, um whisky. Alô, os garçons, tô atendendo meu amigo branco aqui. Tá voltando o Red Bull pro cara, meu irmão. Providência, Red Bull aqui. Alô, Shake! Um whisky, Red. E a camininha da Gol também é a primeira dama, né, maninho? Arreia, arreia. Vai abaixo, segura de mal hoje, mandinho! É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Alô, Melri! Por ali com a gente, o Diego GDS, o Alan GDS, o Miau GDS, o Mauro, o Thiago Lima também tá no circuito, os atribulados de Coraci, mandinho! Toma essa bicada! Inclusive, Tom, a gente quer receber aqui e cumprimentar com muito carinho. Mano, O nosso amigo Anderson da R.A. Boutique tá aqui presente. Que legal, meu irmão. É a loja que bota a família pop na moda, da cabeça aos pés. R.A. Boutique, a loja do mundo em Coracim. Quem tá com uma latinha na mão aí, bota pra cima que eu quero ver a sua latinha. Joga lá pra cima essa latinha e joga lá pra cima, vai, vai, vai. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia, arreia. Whisky, Red, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha, bota pra cima a bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Dali que dali que dali, dali. E o nosso amigo Buraqué também tá aqui presente, viu, maninho? Ele, meu amigo empresário, Balsa de Oeiras do Pará. Hoje é aniversário, maninho, do nosso Motora Dentinho. E tá aqui do ladinho, Dali Dentinho, tamo junto. Desce logo uma garrafa de tequila, que hoje eu vou curtir só com as novinhas, o baile do o David Absoluto. Não tá ninguém no meu. E aí, Júnior Castro? Tem, tem, tem. Tem bandida cola com nós que hoje é curtição. Tô o Pop Live, o agita a multidão. É o Pop Live invadindo. Luciano Flores apareceu no Pop, meu irmão. Dali que dali que dali, dali a bicada. Pra ele o pezão, né, maninho? Pra cima. Dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. É o Pop Live ostentando na parada. Dali que dali que dali, dali a bicada. Dali que dali que dali, dali a bicada. O Fiel de Marituba tá com a gente, maninho. Ele e o Leandrinho. O Bigola Pop e o Paulinho Maluquinho também tá na parada pra cima. Alô, Diego, e a família tá banana. Bora, Diego, bora, Diego. Sanderson, fala DJ Sanderson. O DJ Fabrício também tá na parada. O Aliton Júnior e toda a galera endoidando tudo. Do grupo Pinico é de Mosqueiro, maninho. Tamo junto. E o nosso amigo Júnior Lanche também tá com a gente. Alô, Júnior. Garoto Johnny também tá na área, maninho. Ele e o Júnior da G1, aquele abraço pra vocês, com carinho do Tom, do Nandinho, do Hélice e do Juninho. Farol das Estrelas, também hoje aqui no Gol de Mar. Tamo junto, irmãozinho. Por aqui com a gente, meu amigo Bruninho e a GDP de Macapá. Fala, Bruninho! Som que tu tá, que tu curte, maninho, qual é? Super Pop Live. Finha, o Magela também é nossa. Galera da 7 tá na parada. Vamos pra cima, gente. O Leozinho também dos Impregnados. Esse é o DJ Malboy Produções. E quem tá solteiro aqui no Pop, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima, que o bagulho tá doido. Tom Mix. E o nosso amigo Samizinho do Pop também tá aqui com a gente. Tá de volta mais forte do que nunca. Alô, Jefferson. E aí, Jefferson Dias, dos irmãos Dias. Aquele abraço pra você também, viu, meu brother? Bora, Top! É Pop a baladinha! Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Tem alguma mulher bandida aí no meio dele? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Toma bicada do águia. Toma essa bicada. Com a gente. E a gente recebe esse carinha com muito carinho. É amiga, é parceiro. Obrigado, Luiz. Toda a galera do Nova Dimensão. Nova Dimensão. E uma galera por ali também. O Everton, a sua japa. CP, sua esposa Tamires, o Bruninho, o Fabrício, o Cleito Bahia, o Renan, o Orelha, Luizinho, os polêmicos do Pop 10 anos. E tá comemorando aqui, Landinho. Aqui. E o nosso amigo Nicolas também está aqui com a gente, tá de volta no Pop, né, Maninho? Aquele abraço pra você, não, mas sei que não. Até finge bem, mas é isso. Ed Pó Silva também tá com a gente, brother. Ninguém. O Alisson. Isso não pode ir além. É o Diano e também o Rafael. Toda essa galera veio curtir o Pop aqui no Gold, mano. Porque existe no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Sente a pressão, muda a visão. E te bora que o Pop não é padrinha, não. É bagaceira, muita doideira. Derrame de gelo. Os polêmicos da parada. É no máximo, brother. Pra esquentar tudo, meus polêmicos. Moleques de periferia, preconceito. A gente joga água fria. O nosso setor é o bairro defender esse amor pelo. O Perigo Pop tá de volta. E a galera de Coração, o William Ringo. E é o Clay. Tá aqui no Ninho. Sempre na luta. Polêmicos do Pop. Esse é o Boni que segura. Vida louca, a gente curte adoidado, não fica de toca. Te liga na dica desse supressão. É o nosso hino tocando, sente o gravizão. No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. Alô, xerife, xerifão do Pop, aqui no Águia, por favor, xerifão. A caça namoradeira, namora o malandro louco, eles passam a tarde. E uma galera por ali com a gente, a massa Judicá. E aí, outra explosão! Olha, Cicinho! No meio do pitiu. O Jabuti também tá na parada. E aí, Jabuti? No meio do pitiu. No meio. E a comitiva Danilo Playboy. Aí, Pepe, o Leandro Navegante. Ai, DJ Rodrigo Almeida também tá ali com a gente. Valeu, Rodrigo! Marituba, irmãozão de Veraldo Aleixo. Alô, Branco! No meio do pitiu, no meio do... Leandrinho lá de Marituba, o Osiel, o Eduardo Braga também tá no circuito. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio... Essa aqui já indo! E aí, Dudu doidão? Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. E aí, Jackson? Alô, Lajoeiras! Onde, bonito? Na escuridão, e traz a minha paz com teu perfume. O Nil! E a Super VIP também tá no circuito! Tão bom, ainda existe. E aí, João Pedro? Inocente, diferente de tudo. Thiago Sampler, preciso dizer. DJ Bruninho também é sua primeira dama. E aí eu te encontro. O Chumi, alô Ninho. Juninho Pop. Preciso dizer, te amo. O águia vai se perdoando, levando meu amor até você. Circuito das linhas aéreas, as melhores é com o cara, meu irmão. E traz a minha paz. Fui no sul e voltei agora. Com teu abraço tão bom. Banda Louca Tentação. O esportíssimo Júlio da Pedreira, o Kelvin, alô Leonardo, os humildes também tá na parada, maninho. Os relações públicas do Pop Zeca da Joia, o nosso amigo Pezão, o Maxi do Pop Brega também. E a primeira dama Michelle tá na parada, valeu maninho. E já pensou, ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando, o que que cê tá esperando? Que nem um tsunami devastando o coração. Toma! Incendiando tudo. Toma essa bicada! Quero ter toda a razão, bagunçando a minha vida. Dali Pop! E o que fazer? E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Por mais, por jamais tenho medo de... Olha por ali com a gente! O Zé diretamente da barbearia, que é sucesso no telégrafo. Zé tá no ninho, bora Zé! O primo Igor também tá no circuito, Rodrigo Gomes e toda a galera da retaguarda aqui. Minha tentação. Sacudindo com o Gimão. E aí, Eric do Depósito. Do Pop, Doutor Gil, o Igor Portuga, alô Sadam, você maninho. Você está tão longe, porque você não volta, meu amor te peço, meu amor te... Piranha das fronteiras, também tá na parada. Está ficando louca, só penso em você, meu amor tu és, meu amor tu és. O Elson GDK, Canacito, meu irmão, veio todo mundo hoje, viu? Me sinto tão só, falando com a lua, peço teu amor. Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, ó. E hoje também de aniversário do nosso amigo Matheus. É, Matheus! Parabéns pra você, viu, maninho? Tudo de bom? Açaí, felicidade, saúde, muito S no teu coração, ai, maninho! Caio da Xerix também! Pode crer! Aqui. Maninho, tá uma farra bonita ali. A Duda Lu! Aniversariando hoje também, bora Duda Lu! E a panelinha tá no segundo! E o Dudu do amor! Ele, meu amigo Rogério dos Colchões! Tá aqui presente, grande empresário Rogério dos Colchões! Fábio Barão! Que visual novo, amor novo e tudo mais! Toma essa bicada! E aí, Sami? É a Samizinha do Pop, meu irmão! Olha o shake! Tá mandando um beijo no teu coração aqui na frente, ó! É o riquinho do Pop, viu? Homem, só no voo agora, Sami. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. E aí, Rodrigo? E aí, Roberta? E aí, Univera? Vem, vem, vem. Vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. Olha, Marinho, o Marlon Silva. Ericles Beltrão. O Jefferson Dias. O Leandro Rodrigues também tá. Toma! Toma! Lucas Louco também tá com a gente. Um abraço pra você. Alô, meu padrinho Rodrigo. Alô, Roberta. É o casal Xana do Pop. É a galera do Leão, né, meu irmão? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. O Neto Ceale, o Alanzinho também. Bora, nunca vi dar errado, viu, Alanzinho? Meu irmão! Não é bom nada, só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Os empresários, Wagner Cardoso, o Fabrício Chefan, 98 Auto Center, patrocinadores exclusivos do LG. Tu és o que, LG? Esse é um menino de ouro, hein? Escrito numa tatuagem de amor. Vamos juntos, buraquê! E a produção do Bruno? Vamos lá, tudo ok? Escrito numa tatuagem de amor. Galera do Bruno! Junto está seu nome. Tá tudo certinho aí? Deixa a música te levar. Live. O seu prazer é o nosso maior objetivo. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. O meu divulgador Arthur Neves está na parada. Amanda Perigosa, o Paulo do Flux. O Gutinho também, lá de Vila Baú. Alô, Igor! Jackson Vaga. O André, a Bia também de Macapá, tá no circuito. Bora tu! Você mudar vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns aqui pro Motora Dentinho. Preciso de os moleques top live. Valeu. O Breno também tá na parada. Parabéns. E aí, Dentinho? Parabéns. Olá. Então sarra, a bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra, o popozão. O popozão. Então sarra, a bunda no chão. Bunda no chão. Então sarra. Então sarra o popozinho. Essa mina, e quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. E quando ela chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo longo ao vento, troca se uma galarga, sensação. A nossa madrinha França também já tá no circuito. Adrianinha tá de volta depois de um mês. Tadinho. O bagulho tá doido. Oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho. Sensacional. Oh, vai que tá. E aí, meu maninho, foca mix! Essa mina. Bora, garotinho! Mina, não dá pra não querer. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Apaixonado nessa mina, e quando ela é mina. O nosso maninho Primo Igor também tá no circuito. Alô, Rodrigo Gomes. Os cachorros também tá no circuito. A nossa família MSP lá no distrito. Alô, Henrique. Geral parou, cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não... Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? O Filipinho do Leirão também tá no circuito, papai! Alô, piloto! Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Ah! Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. A nossa menininha Nádia também das MSP. Depois que tá no camarote com o pezão. Tá de boa, bora Murilo. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela. Ricardo Extintor está na área. Só agora que eu. Uhul! Se amarrar pra quê? Ele só vem nos eventos VIP, é verdade. E que elas vão querer namorar. Alô, Ricardo! Saudade de você, viu, maninho? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Da mesma forma, nosso amigo Anderson da R.A. Boutique tá aqui com a gente. Solteiro que eu sei que elas vão querer namorar. R.A. Boutique, a loja do mundo na Vila Sorriso. É desse jeitinho. Aí, rapaziada! Essa é só pros vida louca presente, tá ligado? Assim, ó, desse jeito. Ha! Bolso esquerdo só tem peixe, o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom. Ricardo e Dona Gleice, não posso esquecer, né, Ricardo? Da paz gatona, deixa elas maluconas. Camarote, área VIP, baladinha monstra. O nosso maninho Bruninho da família Tapanã também tá na parada. É bom, sim. E aí, Bigola? E aí, maluquinho? Meu Deus, como é bom. É Paulinho, é maluquinho. Meu irmão. É papai. Ai, papai. Hoje aqui no baile, meu mano. Hoje foi, né, maninho? Pra elas assim, ó. Paparazita de olho em nós. Oh, a Nayara, Jeff e também Cristiano. E a galera do curso de Direito da Faculdade Fibra também vieram conhecer o nosso Pop Live. Sintam-se todos à vontade aqui no nosso. Obrigado, gente! Paparazita de olho em nós. E o nosso amigão Galo Promoter também tá aqui com a gente. Obrigado, Galo! Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E aí, Cicílio Bobinho? O Bito também, a panelinha. O meu maninho Ian Miranda também tá na área da cúpula. E aí, Ian? Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Fui fundo nessa paixão. O roteiro que se escreveu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. O show do Águia me faz não consigo controlar. Vou hoje é a volta do enfermeiro Mike e a sua primeira dama, Tamiri Silva. Se ele só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero. Faz o X e bora pra cima, papai. Faz o S, levante a mão e faz o S. De fogo. Vou dançar curtindo o som. Super pop. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações. Os irmãos. É bom estar aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora. Joga pra cima e faz, faz, faz. Faz o S. Levante a mão e faz o S. É o som da Águia de Fogo. Faz o S. Com super pop. Pop. Agora que eu vi meu parceiro Neto da CL. Super pop, o Águia de Fogo. Grita meu Águia. Dá um ganho aí, dá um ganho aí, maninho. Manda. E olha só, meu amigo Tom, a galera curtindo os musicão aí, tocando no pop, aquela drink no bar, prepara aí que a galera gosta também. E olha, maninho, deixa eu mandar um abraço aqui no camarote Ricardo Gidores! E a logomarca no telão da Ricardo Gidores! É isso, garoto! Fica bonito! Dona Cleice, a Clícia também, meu amigo Igor! Toda a galera aqui no camarote frontal! Rapaz, tem um casal aqui que eu vou te contar, viu? Dançando o bregão do jeito que tem que ser, garoto! Jorginho também, tomando todas. Ele e a sua primeira dama, rapaz. Alô, amiga. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. Logo mais em São Miguel. Assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. DJ Assayag por aqui. É, Jorginho, tu vai aprender. Eu te juro. Faz o coração agora, vai. Até uma. Faz aí. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro. Daqui a pouquinho, Super Pop em São Miguel do Guamá. O meu amigo Gia Lopes, a Carol vai também que eu sei. O Cássio, não duvido. Eu quero te amar. Está aqui com a gente, valeu, maninho. E aí, merengão? Olha pra cima, garoto. Ele e o seu grande amor, sempre do ladinho, né, meu irmão? E esse amigo nosso, né, tio Greg? Nosso amigo Perré do Ramos, grande amigo da família Pop, tá aqui presente com a gente. Valeu, Perré, valeu, maninho. Alô, merengão. O meu amigo Marcão também da TF tá na parada. E aí, foca! Anda, a Sasha também. Ô Sasha, beijo no Júnior e faz o S. Sei que quando eu escutar sua voz, eu posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. Não, não é só uma linda live que mexe com meu coração, me fazendo outra vez chorar. DJ André, DJ André, Potter dos Pop Head. Esse é nosso, meu irmão! Me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha. Beleza, essa música vai, meu parceiro, o Maxi do Pop Brega. Ele e a sua esposa Michele. Rapaz, velha guarda, obrigado, Maxi, obrigado, Michele. Deixa acontecer, não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Não me obrigue. Olha, o meu maninho Potter também está aqui com a gente nos Pop Regis. Bora, Potter! Eu amo mesmo o homem que é. Qual é o teu som, Potter? Live. E aí, meu parceiro Arthur Diniz, aí do grupo Las Vegas, frente a frente com o Pop. Alô, Juju! Paniquete! Aí, Marquinhos, segura o teu coração. Eu vim só pra te dizer, só penso em você. Minha águia de fogo. E a Roberta, olá, os nossos padrinhos fortes aqui do Pop. Meu coração é Tais. Uber aqui presente, o Anderson da minha panelinha Futebol Show. Eres e Juninho, chegando com o Betinho e o Josimar. Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Começa a bicada. E o Josimar. E o meu amigo Cola do escritório é nós, parceiro. Quem tá aí do seu ladinho, Tom? É o Machinha, o Gordinho. Tô te falando, meu irmão. Pequeno no tamanho, mas grande no poder e na sabedoria. Clay Eventos, meu irmão. O pé quente do Pop, garoto. Toma. Toma. Toma, bicada do Águia. Pop vai se aproximando de sua reta final. E já agradecendo a todos que vieram brincar e se divertir. E mais uma de sucesso aqui no Gol de Mar. Valeu, família! Peraí, Manjinho, peraí, Manjinho! Posso tocar assim, maninho? Posso? Pode não, Tom. Deve, meu ninho! Fortíssimo Júnior da Pedreira, é nós, papá! O meu amigo Rodrigo e a Roberta falou, essa música é nossa, tô! Detona! Por tanto tempo procurei a época do Josimara no recreio. Obrigado, meu Deus. Tem medo de se entregar. Josimar e a primeira dama Stephanie também aí com a gente. E pra onde olho, pop som. Foi tudo que eu desejei. Lucas Oliveira, também ainda aí com a gente, doidão do geral. O homem é bom, é fortíssimo, viu? De cima! E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você. DJ Bruninho, o Thiago Sampler, Enino Showman. Tadinho, a Lolide, o Massal também, a Veluma Moraes, a Gleide Malcheta, todo mundo endoidando. Até no finalzinho, vai! E aí, Josimar? Popson! Popson, a maior empresa de som do Brasil. Família Pop. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me, pai, não vá embora. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou. E aí, Maçu? Vem, me dá teu coração. Você me paixão, não me deixa assim. O Vesga Camila. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Tudo tem começo. Digo autopeças. Ele. Vamos. O empresário Alex também tá aí com a gente. Aqui. Super Pop. Cheguinho, bobinho, bobinho. Vem, me abraça, me beija, me ama. Ouça-me. Aí, vesgo. Não vá embora. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem. A alta vai pra lá e pra cá agora. Meu amor, eu vou. De paixão, não me deixa assim. Será se você ainda me ama? Você deve me perdoar. Vou cumprimentar aqui com muito carinho o Rafael lá do Grill Mix, tá aqui presente. Amor. Rapaz, quem não morre sempre aparece aqui no Pop, né, meu irmão? Ele, Vila. Vamos. Grande Vili. Tá no Alto Veículos, Vili. Presente, esse é velha guarda lá do Rafael, lá do Grio. Obrigado, viu, Rafael, por você estar aqui. Volte sempre, meu irmão. Você é sempre bem-vindo aqui no Pop, Rafael! É que é só diretoria, maluco. O lanche chegou nele agora, garoto! E aí, bola GDK! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. O Leandro Rodrigues. Baby, Jefferson Dias. O Vitinho da Sacra Pop também tá aí, Nanjinho. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Ursa Magnata, bicha mais alta do Jurunas, né? Bora, Ursa! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Menino Fernandes, parabéns pra você também, maninho. Tá comemorando aqui no Pop Live. Volte logo pra mim. Cadê a Clisse, hein? Meu bem, sei que te cadê o Ricardo Chitores? perdão. Vai que o Ian tá doido hoje, viu, Ricardo? Meu irmão, pelo amor de Deus. O Maxi do Pop Brega, tu bicho aqui com a gente, o Pezão. E ele, o Carequinha. Seca da Jô! Vou te amar assim. Me olhe nos olhos, baby. Sei que você foi feito pra mim. Os meus dias não são nada. E aí, Gelopes? Obrigado. Mais um show. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Onde eu ande, lembro de você. Meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Chegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Eu tô com o cartão aqui, Mastercard. Faz com muito amor. Da Renilda Maia Paixão. Se encontra aqui no Águia, viu, Renilda? Só chegar aqui com meu amigo meio-dia. Tá aqui o teu cartão. As Marias dançam show. Cheio de dinheiro. Chegaram pra ficar. Seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Showman. Que é gente boa, viu, Mejia? Quero mais a emoção, a flor da pele. Obrigado mais uma vez, meu amigo Rodrigo e a Roberta. Devagar, Fabrício Pinheiro. Coração, minha esposa ainda tá aí, tá? Agitando sem parar no meio das multidões. Segurança total do Oliveira. Super Pop Som. Pop! Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou.